Que mais clientes mantenham-se em condições visuais, foi na proa da rotatória. No 7, vento 120 graus, 09 nós, ajuste na 021. Outro Mike Alfa, trem baixo, livre pouso no 7. Autorizado cruzamento com proa 360, Mike Eco Delta, informa a aeronave na final da 17, 36 da 17. Mike Eco Delta vai prosseguir para o cruzamento proa 360. Proa Norte, Mike Eco Delta, informe visual com a aeronave na final da 17. Iniciando no 073-130 com 8. Mike Eco Delta, faz visual com aeronave final 17. Enquadre-se como número 2, Mike Eco Delta. Delta. Prof. Mike Eco, informa o helicóptero aproximado, não interfere com a sua aproximação. Eficiente, corredor Interlagos, 1000 pés, ajuste 1021, reporte visual com campo. Controle no 208. No 208, bom dia, gol no 073. O Delta de base para final, baixado, travado. Mike Eco Delta, livre pouso, pista no 7, vento uma centena com meia dúzia de nós. Correção 140 graus, meia dúzia de nós, hoje no 021. Delta. É, controle Salvador, bom dia, gol no 073. Cruza 3000 para 340. Gol 1073, contato do radar, saída da El. Saída da El, gol no 073. Controle Xanar 6319, pode estar presente e voar direto o bridge? 6319, mantém ainda a saída e chame agora Recife na frequência 1251, na alterna 13325. Aqui é com Delta, solo 08, liberado táxi até o parte 4, frequência livre. Nono, pode estar presente e voar direto à posição free. 6319, mantém ainda a saída e chame agora Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, chame 6319, boa. Bravo Kilo Whisky, chame Torre 11895. Aérea 1348, desça 4000 pés, ajuste 1021. 4000, 1021. Aqui é Alfa, por gentileza, stand-by no transponder. 50. Mantém a nível 100, vou na proa do NDB Simbra, reporte para descida, confirme e copie as condições do Salvador. Gente, para descida, força aérea 443. Golf chame centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. Agora Recife, 1-3325, grato. Gente, mantenha 4.348. Vamos manter o 050. Tem condições de efetuar a chegada a Bonfio, India Mike Alpha? Vai na proa da posição Bonfio, India Mike Alpha, mantendo 060. Continue na final da 97, a porta na curtíssima da 97. Bravo que Luiz, que o vento no 30 graus, 062 é mais. E o ajuste no 021. Tráfego avistado, livre pouso. Pessoa no 97, o vento no 30 graus, 05 mais. Saíram 431, vetoração para o final ILS da pista 10, curva esquerda, vou na proa 220, limite o localizador. Você era 431, desça para 3 mil pés, ajuste 1021. Você era 447, mantenha nível 100. Foi na proa de Salvador. Reporte para a descida. Gol 1073, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. Mantenha 4 mil pés. Já Mike Alpha, desça nível 050. Proa de bom, se for sair no 443, desça nível 050. Serão 431, desça 2 mil pés, ajuste 1021. Salvador, o gol 1397, tem que dar informação. São Paulo, Congonhas, pronto, copo. Mantenha 4.1348. 348. Unodeia, BH, depois Trive, e já é a chegada lá em São Paulo. O controle 120 decimal 8, transponder 5422, vai decolar da pista 1 a 0, curva de à direita, saída da El, linha da Bridge. O gol 1397. Chamará acionamento, gol 1397-06. Serão 431 no esquerda pro a 160, limite localizador. Serão 348. Reduza para 1909, é o número 2 na aproximação. 431 para o localizador esquerda para 130, reporte estabilizado, autorizado final ILS. Índia Mike Alpha, desça 4 mil pés, ajuste 1021. Para 4, ajuste 431, complete LS, torre 1895. Você era no 431 na escuta? No 431 na escuta? Cheque o trem, vento 1 no 0 grau 079. Cado, aguarde autorização 1431. No livre pouso, pistão no zero, vento 1-0 grau 089, ajuste no 021. Full LS está entrando na rapa agora, chamará a torre 1895. Torre 1895, 348. Jamaica Alpha, desça 2000 pés, ajuste no 021. Desça 2000 pés, Jamaica Alpha. Ciente no 348, cheque o trem, forma o número 2 na aproximação, vento 1-0-09 mais. VIP checado no 348, aguarde informação de pista livre. 348. Thank you. 10, para o nível 060. Oi, 02, prossiga. Decolou aqui do da BR-24, está passado 7 dias, está visual com o campo para retorno para Salvador. Para Salvador, ciente, reporte visual com campo, guardião 02. Já visual com campo, guardião 02. Gente, atrás pegou um Tucano da Força Aérea, próximo ao marcador externo para posto pista 10. Chame agora a torre 1895, guardião 02. Ciente que o Tucano, próximo do marcador, vai chamar a torre 1895. Guardião 02. Ficando 4 no meia, prossiga. Conselho no 431, no solo 23, libera a esquerda, via hotel, ao estacionar a frequência livre. Ação, vai para Salvador, chama para descida. Salvador, guardião 02. Guardião 02, prossiga. Radial 316, passado 6 milhas, visual com campo, questão de pouso no 4 e prossegue direto para parte do GAE sem interferir com a final da 1-0? Afirmo. Autorizado, direto para parte do GAE, Guardião 02, vento 120 graus, 07 nós, ajuste 1021, reporta no solo controlado do GAE. Reportado, solo controlado do GAE, sem interferência da 1-0, Guardião 02. Conselho no 348, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Informa o helicóptero do GRE, efetuará pouso pairado no pátio do GRE, não interfere com a aproximação da 1-0. 3487, livre aqui, Alfa, chame torre 1895. 1895, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Alfa Fatan, vem Jamaica Alfa, final da 1-0, posição Duna, 2-1-7. Em Jamaica Alfa, continue na final da 1-0, aguarde informação de pista livre. Aguarde informação de pista livre. Trip 5595, no ponto de espera da 1-0, observa a aeronave na final. Ciente, mantenha o cabeceiro no 1-0. Correção, mantenha o ponto esperador no 0, 35595. De efetuar RNAV, ILS, WISC, RNAV com ILS da pista 10 ou VOR, o VOR Zulu da pista 10. Jamaica Alfa aguardando informação de pista livre. Ciente, prossegue para o 1-0, em Jamaica Alfa. 0 agora, gol no 2-0. Ok, pode confirmar o ILS. Alternativo, parou no 443. É o ILS WISC da pista 10, é RNAV com ILS. Gente, 443, mantenha o. A chegada a Bonf será vetorado para o ILS da pista 1-0. Desse mantém o nível 060. Agora de vetoração para o final do ILS da pista 10. Confirme o 447 descendo para o 060. Qual que é o motivo da modificação do procedimento? NDB Salvador, correção, NDB Simbra, fora de serviço a partir de agora. Não, eu tenho condições de cumprir o tempo do procedimento. Possível cumprir o tempo da chegada, bom, aqui na sequência do X-Ray. E aí, prossiga na chegada bom. Obrigado, 447. 4-6, desça para o 070, milha 070. Aguardando vetoração. Azul 4207, prosseguindo. 4207, vetoração para o sequenciamento, curva à direita, foi na Pro 240, limitada pela Magnética 120 do NDB Simbra. Guardião confirmando o solo controlado. Guardião, considere solo aos 28, frequência livre. Ciente, vou na proa de pelo da presente, proa de pelo. Posseram 443, vetoração final ILS, vou na proa 190, limitado pelo custo do localizador, desça 3 mil pés, ajuste 1021. 143, proa 190, desça 3 mil, ajuste 1021, limitado pelo localizador. 3896, reduza 2109. Correto. 4207, esquerda, vai na proa 2110, limite o localizador. Salvador, bom dia. O general 250, restrito 150, restrito. 250, ciente, chegada a Mari, desça nível 070. Mari 070, 2250. Você é no 4-16, vou na prova da posição pelo. Tango India Mike Alpha no solo de 29, direita, solo 121, décimo 9. Azul 4207, reduza 2109. Número 2 na aproximação, vai seguir um Tucano da Força Aérea. 10 horas, 8 milhas, 3 mil para 2 mil pés, rumo sul. Está reduzindo 1407, atingindo 80. Posseiro 443, desça 2 mil pés, ajuste 1021. 443, desça 0, ajuste 1021. Azul 4207, desça nível 070. 070, 4207. Proa 270, limite radial 320, VR Salvador. Proceremos 47, esquerda 270, limite radial 320, VR Salvador. 3896, vetoração, sequenciamento, esquerda proa 010, limite ao custo do localizador desse mantém 4 mil pés, ajuste 1020. Continuando? 3896, vetoração, sequenciamento, esquerda pro 010, desça 4 mil pés, seu limite é o localizador. Pro 10, 4 mil pés, o limite é o norte, 3896, desculpa. Azul 4207, desça para 3 mil pés, ajuste 1020. Para 3000, 1020, 4207. Gol 260, vetoração, sequenciamento, número 62 para pouso, curva esquerda, proa 010, limite é a radial 290 do VOR do Salvador. Curva esquerda 090, limite é a radial 290 do VOR do Salvador, gol.